Outra vez, já virou freguês. Rouba a brisa, nem precisa, vou pular sua vez. Não sou santo pro meu espanto, o mundo é mau. Sem encanto e eu de canto, contando o arsenal. Como pode o errado influenciar o errado? Foder depois de um flagrante ter berrado. Morto e enterrado, torto e ferrado. Absorto, mocado, conforto negado. Devia viver e não só ter cerrado. Parecia, eu diria, ser errado. Quem não sabe o que quer, anda pra não chegar. Consegue perceber o que tiver, mas vai mandar. Comandar meus princípios, demandar meu ofício. Gravar rap é se jogar de um precipício. Indício certo, mas eu aguento a mandinga. Vou a pé e que a minha fé não se extinga. São várias fitas erradas ao redor, chapa. Às vezes tudo começa com eu vou dar só um tapa, vou tomar só um copo. E o resto vira merda. Pra quem tava no corre, a vida fica lerda. Só que eu volto ao foco, solto o copo, se pá, ainda tem impulsão. E uma voz baixinha no meu ouvido me diz: ei, cuzão, o rolê tá foda a hora. Fugir não é uma baita ação. Pega agora, de manhã chegando, seja baita ação. Não, não, não, não, não. Preciso parar, minha cara agora é outro rolê. Então, deixa isso pra lá. Mas David, você gosta da brisa. Depois que pensa bem sobre a proposta, me avisa. A menos que você seja criança, então corra. Caso contrário dessa corra. Eu falei não, porra. Eu me conduzo e não sou transporte. Maldita tentação, eu sou mais forte. Não vai pra escola que é sacola de cola. Tenta-se avião pra voar que nem Marcola. Enrola na seda, marola de praxe. Quer controlar a tribo tipo chefe Apache. Plano bola por dólar, Corolla, Motorola. As tretas existentes ele vai, desenrola. Descola, pistola, no crime decola. Sua meta é matar tipo vírus, ebola. Rebola pra ele, novinha, danada. Cachola, explode, ele diz, dá nada. De nada, obrigado, não quer, mas esmola. Sabe que a pobreza é um mal que assola. A sola do burguês, ele cospe, ele toma. Sua alma torturada, cheia de hematoma. Maratona do dinheiro, ele